solução e não quis entender. Quando se está por cima, tudo pode acontecer. Anos pra levantar, segundos pra cair. Um mapa de doido querendo te destruir. Na grande ilusão, achou que era respeito. Que respeito nada, tudo pelo dinheiro. Hoje você não tem, cadê seus aliados? Reflita agora, irmão, quem que está do seu lado? A inveja, a mentira, a má intenção. Tá tudo combinado, querem vê-lo no caixão. Vê-lo derrotado, sem paz, sem nada. Mendigando pão, na beira da estrada. E dizer lá sua cara, cadê o grande hobby? Cadê o seu reinado? Hoje está passando fome sem honra. E desesperado, pronto para cometer o inesperado. Procurando coragem pra tudo resolver. De que vale a sua vida, do crime cê vai morrer. Não aguenta mais ouvir o choro das crianças. Quer uma saída, ainda há uma esperança. Se o crime te persegue, melhor tomar cuidado. Se o crime te persegue, evite o lado errado. Se o crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. Se o crime te persegue, melhor tomar cuidado. Se o crime te persegue, evite o lado errado. Se o crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. Você não esperava, foi pego de surpresa. Era o caçador e hoje virou presa. Não falo por falar, só quero ver crescer a honra e a humildade que ainda resta em você. Bem longe do crime, perto da sua família. Criar os seus filhos, cuidar da sua mina que nunca te abandonou nas grandes dificuldades. Pois ela já provou que te ama de verdade. Será que vale a pena tanto sacrifício se envolver no crime? E a família corre o risco, o crime nunca te deu nada. Olha ao seu redor, só criou o inimigo, te deixando lá pior. Pelo menos está vivo, ainda há uma chance de uma vida melhor. Essa é a revanche, sem vingança, sem treta, sem armadilharia. Jesus te guiará no seu dia a dia. Ninguém bate de frente com o Deus eterno, poder absoluto que te livra do inferno. Contagem regressiva e pronto pro combate. Assim é o guerreiro que luta com vontade. Seu crime te persegue, é pra eu tomar cuidado. Seu crime te persegue, evite o lado errado. Seu crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. Seu crime te persegue, melhor tomar cuidado. Seu crime te persegue, evite o lado errado. Seu crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. A história de um mano sem emprego, sem escola. No lugar aonde mora, lhe deram uma pistola. Não teve infância, nem outra atividade. Só foi meter os canos, instituir crueldade. O inimigo furioso te fez periculoso. Te ensinou a atirar, se tornou venenoso. Todo maquinado, olhos envermelhados, pronto pra atirar. Não mandava recado, não tinha caô. Não tinha conversa, cheirou e não pagou. Escalou, tirou na testa. Quem o conhecia, já não conhece mais. Abraçou o ódio no jogo de Satanás. Se sentiu poderoso com duas pistolas. Demorou, mas chegou sua hora. O senhor intocável tombou sem reação. Não teve escapatória e nem premonição. O crime é o crime, um beco sem saída. Encurrala você. É uma armadilha de um garoto simples transformado em monstro. A vida do crime é um jogo perigoso. Se vive ou não vive, sua chance acabou. Ingressado, iludido, no crime não parou. A dor corrói do peito, sua mãe que tanto chora. Já espera a notícia, seu filho que vai embora. Se o crime te persegue, melhor tomar cuidado. Se o crime te persegue, evite o lado errado. Se o crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. Se o crime te persegue, melhor tomar cuidado. Se o crime te persegue, evite o lado errado. Se o crime te persegue, é pra te ver cair. O demônio quer sua alma, ele quer te destruir. Se o crime te persegue, melhor tomar cuidado. Se o crime te persegue, evite o lado errado. Se o crime te persegue, é pra te ver cair. Se o crime te persegue, clame por Jesus.